Web apresenta o vintiosíssimo Pocket Webcast. Olá, pessoas, animais, robôs e extraterrestres. Aqui é o Gabriel. Agora eu aceito isso como fato histórico. Aqui quem fala é Matheus e a independência nunca foi tão divertida. Que na verdade agora é fato histórico. Agora é fato histórico. Divertido fato histórico. Deviam contar isso para os alunos, não aquela coisa chata. É isso aí. Real. Então, alguns podcasts atrás, não sei quantos a precisar aqui, exatidar, como o Matheus fala, mas precisar é melhor pra mim. Exatidar é mais bonito. Eu não sei precisar quantos, a gente falou do bagulho. Sabe o bagulho? Que fica dentro da barriga da mulher, fica em torno de 9 meses, aquele bagulho. É, aquele bagulho. Da qual o Gabu chega pra mãe e fala, ah, deve ser estranho ter um bagulho dentro da tua barriga. Explicando melhor a história, a gente tava no chá de bebê, era um chá de bebê diferente, por isso que a gente tava lá, não era de mulherzinha só, era só tipo uma festinha. Mentira, somos gaysões, estávamos em chá de bebê. É, então, pode ser também. Aí a gente tava lá daí, depois tipo, um monte de gente foi embora. Não, é brincadeira, coloca isso não, o pessoal acredita. Aí as parentadas dela foram embora, ficou só os amigos assim. A gente ficou na roda conversando assim, daí a gente ficou tipo, falando assim, de como é que é e tal. E aí eu soltei a célebre frase, deve ser estranho ter um bagulho dentro de você assim. Aí também tava falando que também uma ex-professora minha teve filho também recentemente. E ela postou no Facebook que a barriga dela ia mexendo. E aquilo pra mim era tipo um alienígena. E aí tava incomodando e pessoas tipo, nos comentários falando que ele era bonito. E eu falei, velho, não, tem um bagulho. Nisso eu concordo. Na parte do bagulho eu não concordo. Mas eu concordo na parte de ser estranho. Porque tipo, mexia muito, muito mesmo. Eu tipo, parecia que ia explodir, arrebentar a barriga e sair tipo gritando. Ia sair um alien, velho, assim, dançando, tá ligado? Dançando. Essa era a minha cena, velho. Um alien ia sair dançando. É, um filme de comédia de um alien, de zona alien. Que sai o alien dançando. Veio aquela cena na minha... Eu não lembro que filme que é. Mas veio aquela cena na minha cabeça, velho. Vai sair o alien dali assim, vai ficar dançando... não sei o que lá, In The Rain, esqueci o nome. Singing In The Rain. E eu ia ficar tipo, caraca, velho! Essa é a minha... Minha concepção. O bagulho nasceu e é um bagulho lindo. É um bagulho lindo. A gente tem que ir lá ver ainda. Sim. A gente tem que ver. Vamos para o nosso podcast falando. Antes de começar o podcast, eu não sei o que é podcast. O que é um podcast? Podcast é um programa em áudio colocado na internet por muitos sites aí. Por exemplo, um dos maiores é Jovem Nerd. Tem o Rapadura Cast, que daí o Jovem Nerd é o Nerdcast. Rapadura Cast, Cinema com Rapadura. Pirata Cast, do Alô Pirata. E muitos outros por aí. O Prosa Cast, que é amigo nosso do prosacast.com. Não, .blogspot. Isso precisa de um .com. .blogspot.com e normalmente fala sobre algum assunto ou entrevista alguém. E é praticamente, é como se fosse um programa de rádio qualquer, colocado em áudio na internet. E agora o que é o nosso, que é o Pocket Webcast? Como é o nosso formato? O Pocket Webcast é um podcast, só que dura em média 20 a 30 minutos. E nós falamos sobre reviews de livros, HQs, filmes, animes, eventos, jogos e etc. Ou também pode ser uma grande leitura de e-mails e comentários. Que é no caso dos múltiplos de 5. Exatamente. No começo é 21, é múltiplo de 5, hoje vai ser review. 21 não é no múltiplo de 5? Não, né, velho? O cara que quer ser matemático. Eu acho que eu tenho que desistir de matemática. O cara que quer ser matemático não sabe que 21 não é múltiplo de 5, cara. Brincadeira, é a tabuada certo, mais tá fácil, certo. Por favor, né? Se eu errar isso, eu realmente não sirvo pra matemática. Você lembra da promoção que estava rolando no site? Onde aconteceu o sorteio semana passada? Do Antes de Watchmen Coruja e de surpresa o Antes de Watchmen Espectral? Então, a vencedora foi a Vanessa. E a gente foi entregar pra ela domingo. Não faz sentido, porque você vai testar isso no futuro, no passado, no presente, no passado é impossível, mas tudo bem. A gente foi entregar pra ela e a gente botou umas fotinhas, vai estar no Facebook também. E na descrição, na fotinha com nós dois lá entregando as revistinhas. Então, não é Xuxa, tá com ela, é coisa, se você achar que é Xuxa, fala com ela e é isso aí. Fala com ela, nem vai estar com ela, vai estar com o namorado dela. Provavelmente. Pergunta pro namorado dela. É isso aí. Vamos para o podcast. Independência ou Mortos, uma HQ nacional feita por Abufobia ou Fabiabu e o ilustrador Harald Stricker ou Android, os dois muito conhecidos pelo Nerdcast, o Jovem Nerd, e o Abufobia também pela Princesas do Mar, mas é infantil, Abufobia não, Fabiabu, e Combo Rangers. Combo Rangers? Combo Rangers, eu acho que eu já li essa HQ. Combo Rangers. É o que tem um... Ah, eu já li sim, é muito legal. Então, do Fabo... é do Abufobia. Não, é do Fabiabu. E Abufobia é o codinome. Não é codinome? Não é codinome? É codinome? Fala. É o nome falso dele, é o nome fake. Pseudônimo, não é? Pseudônimo, isso mesmo. Porque depois... porque como ele faz bastante coisa infantil, ele resolveu mudar de nome pra fazer coisa macabra. Ele já escreveu dois livros. Quer dizer, um livro e um... Ah, tá. Eu achei que ele ia colocar fobia pra fazer coisa infantil. Faz todo sentido. Não, então, ele mudou o nome pra que se algum pai fosse pesquisar alguma coisa sobre o autor, e falar, não, tu vê mais coisas. E aí acabar dando pro filho, tipo, essa HQ, que não é pra criança. Então, ele mudou o nome pra evitar essas paradas. Só porque tem cabeça voando, cena de sexo e etc. Eu acho que é totalmente pra criança. Aliás, eu vou dar pro meu irmão de 10 anos hoje. Igual eu preciso amar, cara. Igualzinho. Muito colorido, igual. É. Muito feliz. Exatamente, é lindo. E outra, conta a história do nosso país. Conta a história do nosso país. Que agora é fato. Que agora é fato. Histórico. É verdade. Concordo. Totalmente. Então, mas e aí? O que conta essa história, na verdade, aí na sinopse? Vocês lembram daquele momento histórico onde a família real foge de Portugal e resolve vir para o Brasil? Não! Então vamos pesquisar. Então, ele conta essa parte, a fuga da família real aqui para o nosso país. Só que ele adiciona um ponto a mais, que seriam zumbis, nada demais. É, e depois, né, conta, isso é o primeiro pedaço da história, depois conta a parte da independência, né, que é um pouco mais pra frente. Por isso do HQ, o nome Independência ou Mortos, né. Fazendo uma... Ah, entendeu, fazendo uma alusão, né, ao Independência ou Morte, quando... esqueci o nome do cara. Dom Pedro I. É, Dom Pedro I, acabei de ver aqui, desculpa a minha incompetência. Dom Pedro I gritou Independência ou Morte no Ipiranga. Aí fizeram essa linda referência. Cara, se passe por Space, se tiver isso no vestibular, eu vou colocar Independência ou Morte, você tem que apagar. Mas vai ser sem querer. Continuando. O que você achou dessa HQ, Gabu? É uma HQ independente, né? Bem legal, assim. Não é, tipo, não por ser independente. Olha que legal, independência. Mas bem, faz sentido. Eu também liguei a isso, só que eu deixei quieto porque é muito idiotice. Eu parei de estudar. Mas não é, tipo, não levem isso como uma coisa ruim, porque foi muito bem produzido. O desenho é muito bom, o Harold Stricker é muito... O desenho dele é, tipo, é bem detalhado, é preto e branco só, mas ele fez cada página super bonitinha, tudo bem feita, tudo super bem acabado, com bastante expressões certinhas e tudo mais. E a história do Abufobia também é bem interessante, porque ele consegue misturar alguns fatos realmente históricos com alguns... com fatos inventados, né? Fatos inventados não faz sentido, mas com o que ele inventou e conseguiu misturar a história do Brasil com zumbis e ficou bem divertido, ficou bem legal, assim, ficou ficou tipo, interessante, porque consegue misturar essas coisas com uma arte muito boa junto, fica bem legal de se ler, de se ver e tudo mais. Não sei o que comentar, velho, faz tempo que eu li. Eu também, faz tempo que eu li, eu devia ter relido um pouco antes deste pod. Mas é o seguinte, a HQ, além de ele não precisou de cor pra ter uma arte foda, ele ficou simplesmente preto e branco, mas do mesmo jeito, você, entre parênteses, vê cor, entre aspas, vê cor tipo preto e branco do, na HQ. Do Walking Dead, pra comparar. É o mesmo, não é o mesmo estilo, mas é o mesmo estilo. É preto e branco, só tem sombra. Tem sombra, não tem? Agora não tenho certeza, tem sombra. Tem. Tem tonalidades de cinza, não tem? Tem. É isso? Então, pronto. É preto e branco com tonalidades de cinza. A expressão, como o Gabu disse, é muito boa. Exploração. A expressão tanto dos personagens quanto dos zumbis ficou legal. Os zumbis têm cara de ódio eterno, ódio desgraçado, ódio e fome. Eu achei muito legal. Principalmente aqui começa, né, com zumbi. Com quem starta, digamos assim, os zumbis. A forma que eles são feitos, o que acontece, sangue voando, cabeça voando. Eu achei muito legal, mas algo que não me agradou na HQ foi o como os zumbis terminam. Sim. Isso não me agradou. A arte é boa, a história é boa, como você disse, mistura fatos que aconteceram. Realmente. Fatos, que se é fato, é real. Então, fatos. Aconteceu fato histórico. Ele misturou com o que ele inventou. Introduzindo os zumbis. Foi algo muito legal. E é isso. Então, falando do desfecho, assim, eu não achei ruim. Eu achei que, tipo, coube na história que ele inventou. Coube no tipo de zumbi que ele criou, né? Porque são vários zumbis que existem, assim, tem zumbi, por exemplo, do Guerra Mundial Z, é bem diferente. Eu não cheguei a assistir. Só quer se espalhar, zumbi do Madrugada dos Mortos, entendeu? Tem vários tipos de zumbi, assim. Então, o zumbi que ele criou faz sentido na história que ele criou e como é que ele evoluiu, vamos dizer assim, também, porque zumbis também evoluem. E é isso aí, tipo, pra mim não vai tirar ponto, porque eu acho que encaixou do jeito que deveria encaixar pra mim. A mitologia de zumbi usada, né? Faz sentido, então nada contra. Eu sou a favor de todos os zumbis, depende do filme que você quer criar. Eu não sou a favor de zumbi que corre. Quer dizer, eu gosto de zumbi que corre, eu gosto de zumbi que anda devagar. Eu acho que você só deve explorar da maneira certa, né? No caso, depende do tipo de filme. Se você quer um filme mais terror, um filme, ou HQ, tanto faz zumbi mais devagar. Se você quer um filme mais. Ou HQ. Uma história mais agitada, você coloca o zumbi que corre. Você só tem que explicar como é que isso acontece, sabe? E como é que você vai usar isso na história. Então, eu sou a favor de todos os zumbis possíveis. Repensando como a forma que você disse, você realmente tem razão. Tanto que a forma que o zumbi reage, dos zumbis reagem, encaixa de como eles vão parar em terra firme. Uhum. Mas, ainda assim, tem um zumbi, que não me agradou. Aquele não me agradou. Na HQ temos o final, temos algumas notas do autor e tem as artes de como alguns personagens seriam. A modificação, como ele pensou primeiro, do autor não, aí a nota é do autor, mas a arte seria do Harold. Exatamente. De como alguns personagens seriam, eu acho que é a primeira vez que ele pensou no personagem e... Esqueci o nome disso, mas tem um nome disso. Um nome específico para esse tipo de análise. De você fazer, de tentar... De começar a esboçar o personagem, tipo, mostrar as primeiras tentativas, assim, sempre tem. Vai ter várias HQs que tem isso. Vemos que alguns mudaram. Tem alguns que mudou pouca coisa. Uhum. Pelo menos o rei eu não vi mudar nada. Alguns mudou, alguns detalhes. Tem outros que mudou drasticamente do como ele pensou inicialmente até a arte final. Uhum. A capa, ela não é em preto e branco. Uhum. Ela tem ele tem o mesmo formato, o mesmo jeito de desenho, as sombras. Só o único detalhe é que ele adiciona cor. E ficou muito boa a capa, ficou muito legal. É, também tem um estudo de capa no final também, não tem? Tem uma que é... Tem capa que ele pensou de forma hilária. E tem as mais sérias, mais brutas. Ele acabou ficando com uma bem legal, bem bruta. Uhum, sim. Ficou bem divertido. Ah, é o que retrata mais o fim da HQ, né? A capa retrata mais o final da HQ. É, uma luta meio que final, assim. É. Falando nisso também, eu acho que... Falando da história, eu acho que é bom comentar também. Eu acho que uma pessoa que não conhece muito o Jovem Nerd, eu acho que ela acaba não sendo tão divertida quanto ela é pra quem conhece. Porque tem várias referências a piadas já feitas no Nerdcast. Tipo, nome de personagem lá, tipo, apelido dos personagens, coisas do tipo. É tudo com referência do Nerdcast. E eu também tinha outras piadas por cima, assim. Mas é... Pra uma pessoa que não conhece, acaba não ficando tão divertido quanto. Eu acho que também se sustenta sem, mas eu acho que pra quem conhece é mais engraçado. É mais legal algumas coisas. Assim, eu gosto do Nerdcast, escutei alguns, eu não escuto todos porque que eu falo pra todo mundo, eu não escuto, eu não assisto, eu não leio, eu jogo. Então se eu ter que escolher entre alguma dessas, eu vou jogar. Então, mas de qualquer forma, mesmo não conhecendo tanto do Nerdcast, eu achei a HQ fantástica, a forma que ela se sustenta. Talvez tenha algumas piadas mais que você tenha catado achado mais engraçado, tipo, mas eu acho que você tá muito bem. É, então, às vezes é tipo uma palavra que ele usou que você já, tipo, já referencia essa palavra em outro lugar. Uma questão que é bem interessante disso, falando também, outro produto da Nerd Store, sem querer fazer um jabá, mas fazendo, ou os protocolos. Quando usa a palavra obliterar, é tipo, pra uma pessoa que vai ler normalmente, ela não vai, tipo, não vai achar graça. Eu, quando li obliterar, com base no contexto de frases já do Blue Hand, é mais engraçado. Isso porque você tem que escutar, não tem como explicar, porque tipo, o Nerdcast inteiro, e aí de repente sai um obliterar e ficou engraçado na situação. E aí quando eles usam a palavra obliterar, é referenciando a isso. Então só essa palavra já faz o negócio ficar mais legal que referenciar uma palavra que você conhece. Mas se uma pessoa normal, vale, obliterar, beleza, faz sentido na frase. Então é só, às vezes é só umas questões desse tipo. Eu não lembro coisas exatas nessa HQ, porque faz tempo que eu li. Mas, por exemplo, no protocolo, igual eu disse, tem essas coisinhas bem pequenas e básicas que dão uma diferença. Torna o mundo mais divertido, um lugar mais divertido. É, mas é isso. A HQ é muito boa. Aonde pode encontrar ela? Na Nerd Store? Ainda vende? Isso, só vende na Nerd Store, ainda vende. Tá no precinho lá de R$49,90. Eu não acho que é caro, eu acho que tá no preço, não acho que tá barato também, porque a HQ é cara aqui no Brasil. Ah, mas, cara, exatamente, a HQ aqui no Brasil é cara. A arte é muito boa, a capa dura, que é muito bonita. Sim. E a edição é muito boa, é grande, a folha é boa, então eu acho que vale a pena os R$50 praticamente, né? Não é aquela folha que você dá uma viradinha com a mão e rasga metade. É, não é bom de engano. Eu, por exemplo, comprei um HQ esses dias, da empresa bem maior, né, da Panini, do mesmo estilo, acho que com menos folha, paguei quase R$50 também, então, capa dura e tudo mais, então acho que tá no preço, sabe, então não é caro, não é barato, mas não é caro, é de boa. Também, se você quiser também se interessar um pouco depois ou antes de ler HQ, você pode também ver o Nerdcast 327, que eles falam como é que foi a fazer a HQ, né, o making of da Independência ou Mortos. Não tem spoilers, pode ficar tranquilo, que eles não são burros de fazer isso. O Nerdcast sempre preza por não spoiler, né? Depende, tem programa que é spoiler total. Não, mas ele avisa. Ele avisa. Então, mas eles evitam, ao máximo? Não, depende do programa. Ah, eu não vi muito. É, porque você não escutou um Nerdcast, mas tipo Lost, tipo, seriados, as coisas sempre spoilado de filme também. É mais de livro que eles estão tentando divulgar, né? No caso, quando eles tentaram divulgar Filhos do Éden. Teve os protocolos também, né? Protocolo, Filhos do Éden, Batalha do Apocalipse, esse HQ, eles fazem pra poder vender, então eles não spoilam. Então, no caso, nesse também não tá spoilado nada. Então, é bem interessante, vai estar o link na descrição. Se vocês quiserem escutar em um Nerdcast, sempre um Nerdcast, né? Sempre. Ah, se vocês não quiserem escutarem de podcast, não tiver muito interessado em HQ, vai no Nerdcast, de qualquer forma, escuta lá, tem de todos os assuntos. Isso. Que você imaginar. Sempre. Muitas coisas. Nossa, foi um podcast abrindo um parênteses de história rápida aqui. Meu Deus, velho, eu tava no ônibus cascando o bico que nem retardado. Como sempre. Sozinho, escutando o podcast. Meu Deus, cara, eu tava rindo que nem retardado. Ah, Tipo, eu não cheguei a soltar risada, mas eu fiquei segurando, fazendo careta, que nem maluco, rindo sozinho, assim. Mas tudo bem, faz parênteses. Se você não gosta de passar muita vergonha, eu não recomendo que escutem no ônibus. Não escutem coisas engraçadas no ônibus. Você só se segura horrores. Porque, nossa, teve um cara que eu achei. Eles começaram a rir de mim, olharam pra mim, segurando a risada. Mas dava pra ver que eu tava rindo. O pessoal começou a olhar e rir, eu falei, meu Deus. Ai, cara, eu tava rindo demais no ônibus, velho. O problema, eu não sei o que dá em mim, é que assim, eu acho engraçado alguma coisa sozinho. Mas quando eu tô em público, eu acho 10 vezes mais engraçado. Tem vezes que eu não dou gargalhada assim, sozinho em casa. Tô escutando, engraçado, tá. Aí eu tô no ônibus, nossa, mas me dá uma vontade de, sabe, gritar aquela risada. Ah! É isso, velho. Aí você segura, você só não grita, mas você fica, tipo, gesticulando a risada inteira, tá ligado? E aí você fica segurando, mordendo o beijo, mano, rir, tá ligado? Eu mordo o beijo, eu acho que eu faço muita careta pra não rir, velho. Eu coloco Eu mordo meu braço também pra não rir. Eu coloco a minha mão na frente da boca, pra não expressar tanto, mas tá na cara. O olhar, você vê, a pessoa tá rindo, horrores. Eu tava que nem uma louco hoje, velho. Só que eu evitei chegar a lacrimejar. Eu evitei fazer todo mundo achar que eu era louco. Só a parte da frente do ônibus achou que eu era louco. Eu tava na metade, aí eu ri olhando pra frente. Tá certo, tá certo. Metade só, né, velho? Metade. Garanti um pouco só de sei lá o que. De menos maluco. Mas é isso aí, vamos finalizando o nosso podcast. Gabu, explique a nota e dê sua nota. Nossa nota vai de 0 a 5. Aranhas, 3 é satisfaz a sua expectativa, 0 horrível, ok, nessa merda, 5, você tem vontade de compartilhar isso com todo mundo. No caso dessa HQ, eu acho que é uma HQ muito legal pra você ler, assim, não é nada de uau, especial, assim, mas vale a pena. É muito bonita, uma história muito divertida, então acho que superou um pouco as expectativas, se bem que eu tava com expectativa alta pra isso, mas eu acho que vale a pena ler, vale a pena apoiar, eu gosto muito do Jovem Nerd, então... Eu gosto de apoiar eles, eu sou um consumidor desgraçado da Nerd Store. Eu gastei muito nessa merda. Então eu acho que vale a pena comprar, então eu vou dar 3.5. Eu acho que é uma nota justa. Não é nada de inovador, não é nada de caraca, mas vale a pena, então 3.5 tá uma nota boa. Eu iria dar 4.5, mas devido... Assim, a nota geral, se não tivesse aquela zumbi, a nota seria 4.5. Com aquela zumbi, desce pra 4.2. Agora, o porquê dessa nota, eu achei fenomenal o jeito que ele misturou a história com zumbi, que é um assunto que tá em alta hoje em dia, tá, como que fala, overused, muito usado. Eu só coloquei a mesma expressão que você falou em inglês. Cara chato, pra caramba. Muito legal, misturou história com um assunto que tá em alta hoje em dia. Não teve falhas, tirando aquela zumbi, não teve falhas. Bom, 4.2, clap clap. Sei lá, tipo, é que faz tempo que eu li, mas eu não sei se eu gostei tanto. Eu acho que eu vou subir minha nota. Eu dei nada a ver, a gente nunca fez isso antes. Mas acho que eu vou, escutando mais a opinião do Matheus, acho que eu vou subir um pouco minha nota pra 4, não vou subir mais além disso. Porque é realmente boa, a questão de misturar é realmente interessante, faz muito sentido até. Dá vontade de acreditar nisso em vez da história real. É, né? seria muito bem legal. Nossa, eu ia falar, nossa, prazer. E também, voltando assim, se bem que zumbi não é uma coisa brasileira, mas incentivar coisas brasileiras eu acho também muito importante. Então, eu tô lendo o teu livro, que também referencia algumas coisas brasileiras que eu achei muito legal, assim, porque encaixou perfeitamente a cultura brasileira, e eu acho que isso vale a pena ter isso, sabe, fazer o brasileiro gostar do Brasil, porque eu também não gosto do Brasil, eu não gosto da mitologia em si, assim, eu acho meio paia, mas se você consegue fazer ela encaixar de uma forma legal numa história, vale a pena. Então acho que por isso que eu vou subir um pouco minha nota pra 4. Só pra vocês entenderem, a gente tá essa questão, quebra de opinião, porque faz tempo que a gente não leu, a gente tá programado essa bagaça pra sair faz uns 10 podcasts atrás. É, então, a gente ficou tipo, se qualquer coisa não der pra fazer outra, faz essa. Aí a gente resolveu, vamos fazer logo. Porque tava saindo muita coisa do cinema, e aí resolveu fazer. Por isso que e faz um tá tempo meio... que a gente não leu, então por isso que o Gabu quebrou minha opinião sobre o zumbi, e eu acabei quebrando a opinião dele sobre a nota, então, normal. É, a gente já deu a nossa notinha aqui, então está na hora de tchau. Despedimos. Tudo certo. Português reinando. Então é isso aí, hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, pô. Tchau. Então, gente, lembra, comenta aqui embaixo o que achou. Se você leu, se você não leu, se tá com vontade de ler, se escutou o Nerdcast, não escutou o Nerdcast, se está com vontade de escutar o Nerdcast. Se você escuta o Nerdcast também. Se você escuta o Nerdcast. Se você não escuta, deve escutar. Se você escuta prosa cast, se você escuta qualquer tipo de cast, recomende o Gabu. Eu comecei, só pra falar, me indicaram um monte, eu comecei um que não me indicaram. Eu comecei a escutar Pirata Cast e Bagulho Pirata. Compartilhem isso pessoalmente pelo Facebook, pelo qualquer tipo de rede social que você frequente. Instagram, tira uma foto assim e fala: nossa, bem da hora esse podcast. Estou escutando MRG. Estou escutando MRG? Webcast. Exatamente. Você tira a foto assim da comida e fala: comendo enquanto escuta Webcast. Olha que lindo. Tira foto do. Se você for da UEL, na Rio. Se você for comer sozinho, escuta. E tira foto do prato da Rio, assim, fala que você tá comendo. Fala que você tá comendo e escutando o webcast. Vai ser muito divertido se aparecesse uma coisa dessa. No Rio? Sério? Saudades da Rio. Não faz isso. Faz tempo que eu não vou. Faz esse tipo. Estou comendo comida de merda enquanto escuto um podcast de merda. Então não façam isso. Uma vida de merda. Hashtag vida de merda. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então é isso. Adiós. Até mais. Arrivederci. Não sei mais falar tchau. Tchau. Tchau. Hã? Tchau. Tchau. Tchau. X-A-U. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Até a próxima.